gente tem muito o que aprender. A gente utiliza as qualidades do divino de uma forma errada. Então vamos aprender a utilizar as qualidades do divino de uma forma certa. Você tem a natureza ao seu redor, onde você pode utilizar os materiais da natureza para poder fazer qualquer coisa que você necessitar. Não precisa você... como é que eu posso falar? Não é necessário você trabalhar até morrer, nem morrer para trabalhar. É necessário somente você trabalhar para viver e conseguir se sustentar. Como é que você consegue isso? Com humildade, com respeito. Eu falei isso umas 20 vezes aqui. Mas é o que a gente precisa. A gente precisa de amor, de humildade e de respeito. Vamos trabalhar? Vamos. Mas vamos trabalhar pensando no seu próximo, não somente em si mesmo. Para você conseguir amor é muito fácil. Muito fácil. Deus te dá amor a todo santo segundo. Todo santo segundo Deus te dá amor. Exatamente. Como é que eu sei disso? Novamente, você está aqui, eu estou aqui. Estamos dialogando. Estamos dialogando, estamos falando, conversando. Eu estou intuindo o moço. Você quer prova de amor mais forte? Tem um coração batendo dentro de você. Quer uma prova de amor mais forte? Quando o coração parar de bater, você vai continuar vivo. Só que não bate de cá. Oh, realmente. Quer uma prova de amor mais forte? Sua missão não foi cumprida. Você vai voltar a bater novamente o coração batendo. Quer uma prova de amor? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Sempre seja abençoado. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma satisfação enorme, viu? Eu que agradeço, seu moço. Louvado seja. Graças a Deus. Vamos prosear um pouquinho agora. Vamos prosear um pouco. Prosear um pouquinho. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? É Joaquim de Angola. Pai Joaquim de Angola. Joaquim de Angola. Louvado seja. O senhor, quando desencarnou, tinha mais ou menos que idade? Tinha 53, moço. E hoje é a mesma aparência que o senhor se plasma aí? Exatamente. Olha aí. Então tá certo. É uma satisfação, viu? Quando eu faleci, seu moço, foi uma tragédia, seu moço. Eu era amigo do moço aqui. O moço foi assassinado. E eu era padre na vida passada. Dava muitos conselhos pro moço. Gostava muito do moço. Só que o moço tinha mal ouvido. Mas estamos aqui. Tanto é que a minha missão nessa vida é proteger o moço, né, moço? Nossa. O senhor, como preto velho, tem uma função diferente do Exu dele? Em termos de proteger? Moço. Cada um com sua missão, né, seu moço? Uhum. Cada um sabe qual é o serviço. Então, eu tenho um serviço que é meu e o Exu, que trabalha com ele, tem um serviço diferente. Uhum. Só que tem a gente, quando eu preciso, por exemplo, do Exu, uhum, das forças do Exu, da energia do Exu em certos tipos de afastamento, ou de abençoar o moço, eu chamo o Exu para poder juntar as energias. Mas sim, o trabalho de mim é diferente do trabalho do Exu do moço, em termos de energia e de função. Só que quando um precisa do outro, quando um braço precisa do outro, a gente se aproxima e ajuda o moço com a mesma energia, sintonizando as energias. Claro. E como é que é o médium que escolhe o guia ou o guia que escolhe o médium? Não é o médium que eu quis dizer, é o amparado. O senhor que escolheu para ser o guia dele ou ele que escolheu o senhor para ser o guia dele antes de encarnar? Nenhum e nem outro. A gente não escolhe, não. Os grandes do céu que escolhem pra gente. É, então, como viu que eu tinha muita afinidade com o moço, então resolveram aproximar eu e o moço nessa vida carnal dele, para que eu possa dar alguns tipos de conselho pro moço, aprendizado pro moço, para que eu possa ajudar cada vez mais o moço. Então não foi uma escolha minha, não foi uma escolha do moço, foi uma escolha do destino. Ah, claro. Sempre tem que ter, sim, um dedo para falar, moço, você vai acompanhar. Mas esse dedo não foi meu, nem do moço. O senhor podia dizer não quero? Depende. Por exemplo, moço, você quer matar? Não quero. Moço, eu te dou ouro para você fazer maldade para os outros moços. Não quero. Fique com seu ouro. Sim. Moço, uma palavra abençoada vale mais do que mil ouro maldito. Nossa. Então eu não quero. Mas perante o quadro dos colegiados lá da reencarnação, o senhor podia dizer a eles, eu não quero ser guia dele em nada. Ou não, não podia. Posso? Pode, né? Posso. Claro. Tudo depende da afinidade, senhor moço. As pessoas falam muito em perdão. Uhum. Vamos falar em perdão. É fácil perdoar, senhor moço? Não é. De verdade? Não é fácil perdoar, senhor moço. Uhum. Então, quando você tem raiva de uma pessoa, senhor moço, que você está magoado com a pessoa, senhor moço, de verdade, lá no fundo do coração, você teria coragem de ir lá ajudar com coisas pequenas o moço que te magoou? Você não teria coragem, né, seu moço? É muito difícil você ajudar com coisas grandiosas uma pessoa que te magoou profundamente. É muito difícil perdoar. Então tem muitos, sim, muitas entidades, sim, que estão com a missão de dar o perdão pro seu filho, seu protegido, que negam. E negam? Que negam. Uma missão tão simples, seu moço. Uhum. Perdoar. Realmente. Uma missão tão simples. É uma simplicidade difícil. Não é? É uma simplicidade difícil. E ele podia negar, dizer, eu não quero ele como guia. Podia. Também. Vocês têm livre arbítrio. Uhum. Vocês têm liberdade. Se vocês têm liberdade, eu também tenho minha liberdade. Uhum. O moço tem a sua liberdade. Uhum. O moço tem pai e tem mãe. Sim. Se o moço quer sair da sua casa, altas horas da noite, seu pai e sua mãe falam não, mas a janela do quarto do moço não tem grade. Não. Ele tem duas possibilidades, duas escolhas, na verdade. A primeira escolha é ficar em casa e escutar o que o seu pai e sua mãe falou. E a segunda coisa é você pular a janela e ir pra noite. Então sim, o moço pode dizer eu vou, o moço pode dizer eu fico. É a escolha do moço. É tudo liberdade. Claro. O senhor, depois que ficou sabendo desse compromisso com ele, ou depois de ter recebido essa tarefa, precisou estudar mais? Como é que foi? As pessoas acham que quando a gente morre, a gente para de estudar. Na verdade, eu costumo falar que vocês estão mortos e a gente está vivo. Por causa que aqui é onde você trabalha de verdade. Aqui é onde você estuda de verdade. Aqui é onde você adquire todos os conhecimentos necessários. Aqui, nesse plano de vós-me-seis, é apenas uma cópia do nosso plano. Uma cópia mal feita até, mas que vai se aperfeiçoando a cada dia que passa. Uhum. Né? Uma semente não vira uma árvore de um dia para o outro. Uhum. Não é imperfeita. Uma cópia mal feita não é imperfeita. Não existe imperfeição no mundo. Uhum. Mas sim, tive que estudar, somos. Tive que estudar bastante. Tive que estudar sobre ervas. Tive que estudar sobre a própria incorporação, assim como vocês estudam aqui, como incorporar. Tem que ter uma comunicação entre o médium e a entidade. Oh. Porque eu não posso fazer um trabalho sozinho, que é um trabalho de duas pessoas. Se é um trabalho em dupla, então que seja um trabalho em dupla. Eu vou estudar. Mas o SMC também tem que fazer a sua parte e estudar também. Lembrando também que nada no mundo é estático. Nada no mundo é parado. Tudo no mundo é em movimento. Então, isso quer dizer, eu não posso ficar parado só porque eu sou uma entidade de luz. Vou ficar no meio do astral fazendo o quê? Vou estudar, seu moço. Vamos aprender cada vez mais, seu moço. Sem estudo a gente não vai para canto nenhum, seu moço. Isso eu falo aqui e lá. Lá não é muito diferente daqui, não. O senhor já terminou a sua missão na Terra? Não, somos. Como encarnado? Não, somos. Eu não vou mentir para Vaz-me-Sê que eu não terminei. Uhum. Na vida passada, como eu falei para Vaz-me-Sê, eu era um homem de muito preconceito. Eu era um homem de muito preconceito. Uhum. E estou aqui para poder pagar os meus pecados. Vamos dizer assim. Uhum. Só que minha missão aqui, essa hoje, é só cuidar do menino enquanto ele estiver na carne. Uhum. Quando o menino voltar, eu já estou com a minha outra missão já preparada lá no astral. Uhum. Então eu vou voltar. Eu sei que eu vou voltar. E eu não posso dizer não. É verdade que a reencarnação para vocês é igual à morte para nós? Nunca sabemos o dia que vai vir? Depende. A gente, quando está desencarnado, vamos dizer assim, não vai ser encarnado de uma hora para outra sem prévio aviso. Tem entidades que sim, tem entidades que não. Tem espíritos que sim, tem espíritos que não. No meu caso, eu já fui avisado. Já sei qual família eu vou pertencer. Já sei quais são as dificuldades que eu vou passar. Já sei quais são as missões que eu tenho que cumprir. Mas tem outras pessoas que se fazem de difícil lá no astral, que dizem eu não quero, sim, que acaba vindo mesmo sem querer. Pode-se entender a reencarnação como um remédio para a alma? Sim. Moço, você está aqui cumprindo a missão, correto? Pode ser que Vosmecê falhe essa missão aqui. Fale. Fale. Uhum. Então, quando você desencarnar, pode vir dois tipos de espíritos: os obsessores, uhum, e pode vir os espíritos de luz. Se você for... Ah, eu conto. Tá. Se você for ou tiver algum tipo de afinidade com espírito obsessor, você já sabe que sua missão ali falhou. Eita. Vai sofrer um pouco. Ai. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende. Mas, e se você for atraído por um espírito de luz? Pode ser que você também tenha falhado. Ah. Lembre-se, seres humanos pecam. A todo momento. A gente erra. O povo de lá também não é muito diferente, não. Erra a cada instante. Espírito erra? Erra. E bastante, somos. A gente tira espírito obsessor, por exemplo. Já está errando. Já sabe que coisa boa ele não faz. Mas espírito de luz erra? Erra. Através do erro é que você aprende a acertar. Ninguém acerta de primeira, seu moço. Ninguém nasceu perfeito. Ninguém nasceu um Jesus Cristo. Todo mundo nasceu com o corpo crístico dentro de você. Todo mundo nasceu com a luz dentro do seu corpo. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho da luz. Mas todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo, já errou uma vez na vida. Uma vez na vida todo mundo já errou. Perfeito só Deus, somos. Até os espíritos perfeitos erram. Mas não deixa de ser perfeito por causa disso. É perfeito, sabe por quê, somos? Porque tem consciência, sabe que errou e não continua errando, não continua no mesmo erro. Eles mudam, eles trocam os seus atos. O pior erro é você continuar no erro. Não tenha dúvida, somos. Você errou, você tem consciência que você errou, você só erra novamente se quiser. Somente se quiser, a escolha é sua. Até os espíritos perfeitos erram. Como devemos entender aquela colocação assim, aquele que mais foi dado, mais será cobrado? Moço, você tem ouro. Vamos falar de ouro. Você tem essa mão que está mais pesada, tem mais ouro. Você tem essa mão que tem uma pobre cruz. Sim. Somente a cruz. É a cruz que você está carregando. Moço, se você tem ouro, é rico. Se você tem a cruz, vamos dizer que você é pobre, miserável, está morrendo de fome, sede, está precisando de ajuda. Se você tem ouro, muito ouro, você tem a capacidade de ajudar seu irmão que está com sede. Você tem a capacidade de ajudar seu irmão que está com fome. E por que não ajuda, seu moço? Você vê muita gente andar fora sendo idolatrada, que tem muito ouro, que poderia estar ajudando, que poderia estar erguendo a mão, não com ouro, mas com palavras, com carinho, com um abraço. Mas você não vê isso, moço. Você tem muito, você teve casa, você teve família, você teve estudador. E o moço aqui? Teve fome, teve miséria, mas não faltou alegria, seu moço. Uma coisa eu vou te perguntar, seu moço. Você vê mais humildade no coração de pessoas que têm o ouro ou vê mais humildade no coração de pessoas que tem um simples pão? É, realmente. Você vê mais humildade nas pessoas que têm um pão. Moço, pode perceber pessoas que têm ouro, que passam na rua e vê pessoas com fome, não dão nada. Dificilmente você vai ver dar alguma coisa. Você não vê oferecer comida, você não vê oferecer água. Mas se uma pessoa que tem fome, que só tem um simples pão, que está carregando uma cruz forte, pesada nas costas, vê uma situação de fome, você pode ter certeza que essa pessoa que está com esse pão vai repartir esse pão em 1000 pedaços e vai compartilhar com seus irmãos. Oh. Aí você me pergunta por quê? Porque a pessoa que tem o pão sabe o que é fome, sabe o que é sede, sabe o que é humilhação, sabe o que é constrangimento. Então, a pessoa que tem pouco pão sabe as dificuldades que o irmão está passando. Pois aqui o irmão que tem muito ouro não sabe. Não estou dizendo que são todos, mas uma grande parcela dos irmãos encarnados que têm condições de ajudar, não ajudam. Conheço vários, moço. Eu já fui assim. Sei como é que funciona. Você só pensa em você mesmo, moço. Você só pensa na sua própria riqueza, seu moço. Você só pensa na sua família e esquece que mundo afora, da porteira para fora, tem outras famílias que estão necessitando de ajuda, seu moço. O senhor acha que até os padres eram assim e são assim? Moço, a história já conta tudo. Certo. Eu já fui assim. Não só os padres. Todo e qualquer tipo de pessoa. O que define uma pessoa não é a religião que ela segue. O que define o caráter de uma pessoa não é a religião que ela está ali pregando. O que define a pessoa, o seu caráter, é seu íntimo, é o seu eu superior, é seu aprendizado. No mundo existe fome por quê, moço? Falta de humildade, falta de respeito, falta de consideração. Uhum. Não é, seu moço? Sim. Então, pode ser sim que o moço aqui deixe o irmão passar fome. E o irmão que é evangélico, sim, pode dar de pão para o irmão comer. Por que não? Mas também pode acontecer o contrário. O que é que vai depender? Vai depender somente do coração da pessoa. Vai depender do caráter da pessoa. Será que a pessoa está preparada, tem caráter para ajudar o irmão que está necessitando? Todo mundo precisa de ajuda, seu moço. Até mesmo aqueles que a gente acha que não. Precisa de ajuda, seu moço. Ninguém sobrevive sozinho. Ninguém sobrevive sozinho. Você vê isso no reino animal, no reino vegetal. Um irmão precisa do outro. São grupos, alcateias. É uma sociedade, uma população. Então todo mundo precisa, moço. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso dos outros moços. É uma mão que leva a outra. Qual que é a função real da religião e como ela está sendo usada hoje em dia? Moço, religião. Vamos para a palavra religião. Religar. Religar o homem ao divino. Tudo certo? Essa é a função da religião. Só que não existe uma religião, nem no seu planeta, nem nos outros planetas. Existem várias religiões. Religiões. Religião, religar. Uhum. Religiões. Várias formas de ligamento. Então, eu posso sim está levando o moço de uma forma ao encontro de Deus. Mas a minha forma não é a única. Tem outras formas de religar o homem ao divino. Eu posso começar uma casa fazendo primeiro o bloco ou misturando primeiro o cimento. Correto? Existe casa sem cimento? Existe. Existe casa de barro? Barro. Existe. Existe casa de palha? Existe. Existe casa de madeira? Existe. Cimento, barro, palha, madeira. Tudo casa. Tudo moradia. Tudo forma de proteção pessoal, proteção da carne, dos perigos do mundo. Eu posso dizer que a casa de barro ele é melhor do que a casa de cimento? Não posso. E a de cimento é melhor do que a casa de palha? Não posso. E a de palha é melhor do que a de madeira? Não posso dizer que é melhor. Vai depender de quê? Da sua estrutura. Não adianta de nada eu pegar tijolo e colocar cimento se você vai fazer um acabamento negativo. Se com qualquer pé de vento que bata, derrube sua casa. Tem casa de palha que é mais forte do que muita casa de cimento. Não é, Simões? Qual que é a sua religião hoje? A minha? Deus. A minha religião é Deus. Eu costumo evitar de falar muito sobre religião. Porque para mim, religião aqui na Terra é somente isso. Religar o humano ao divino. O que eu não posso dizer é que a sua é errada e a minha é certa. Nem falar que a minha é errada e nem que a sua é certa. Minha religião hoje é Deus. Eu não sei quando eu estiver encarnado. Aí vai depender somente da missão que me propuseram. Mas minha religião hoje é Deus. Aí você me pergunta, por que minha religião hoje é Deus? É, por quê? Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, Santo Daime, Catolicismo, Judaísmo, Islamismo, religiões afros, religiões indígenas. Se você for traçar uma linha, todas essas linhas vão interligar a Deus. Ou seja, todas as religiões, mesmo que essas religiões acreditem em deuses, sempre vai ter um Deus supremo em cima de todos os deuses. Correto, Samus? Ó, Zeus, Deus do Deus, Deus dos deuses. Estou errado, moço? Então, todas as religiões vão interligar, são interligadas. Você pode dizer que não, mas são. Todas têm uma linha para o Supremo, independentemente. Então, todas as religiões são Deus. Independentemente. Independentemente. Elas são independentes uma das outras, porém dependem de uma das outras. Todas têm Deus, todas estão interligadas em Deus. Ele é o ponto central, ele é a luz. Ele é o conselho, ele é a sabedoria, ele é a fonte da vida. É a fonte da verdade. Então, a minha religião hoje é Deus. O que é Deus? Deus Se eu disser que isso aqui é Deus. Oh. Isso aqui é Deus. Por quê? Deus é energia. Deus é luz. Deus é sabedoria. Deus sou eu, Deus é você. Deus te fez imagem e semelhança dele. Você é um pedaço de Deus. Eu sou um pedaço de Deus. Toda a natureza, sendo ela da Terra, de Júpiter, de Marte, de outras galáxias, são Deus. Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todos os lugares, Deus é tudo. Se Deus é tudo, Deus pode ser isso, Deus pode ser eu, pode ser você. A natureza é Deus. Palavras são Deus. Os seres humanos têm que entender uma coisa. Todos somos deuses. Você pergunta para mim por quê? Moço, se você tem um pobre animal que está passando fome e necessidade com alguma pata quebrada no meio da rua e você ajuda esse animal, trata ele direitinho, dá de comida, de bebida, pode ter certeza, esse animal vai estar tão grato que ele vai te tratar como um Deus. Por quê? Animal não foi feito para maltratar. Ele está ali. Quando você precisa dele, ele vem te ajudar. Quando ele precisa de você, você também ajuda. É uma troca. Os dois são amigos. E nós devemos ser amigos de Deus. Deus precisa da gente? Precisa. Se não precisasse, ele não tinha feito a gente. Nós precisamos de Deus? Precisamos, na mesma medida. Deus te ama, Deus me ama. Como é que eu sei disso? Estou aqui. Estou tendo uma boa conversa com o Vasmicê. Estou cuidando do moço. Eu tenho a capacidade, a humildade e, graças a Deus, a sorte de ver as belezas que ele produziu. Tem amizade melhor do que essa, mas ele me dá a oportunidade de estar ajudando e de ser ajudado. Deus é isso, moço. Deus é o todo. Deus é a luz. O senhor já chegou a encontrar Deus na pessoa de um ser muito antigo, barba branca, em cima de uma nuvem? Esse não tem. Pura fantasia, moço. Aqui na Terra a gente tem uma capacidade enorme de distorcer as coisas. É que nem Natal. Trocaram Jesus Cristo pro Papai Noel. Não é, moço? Então, como antigamente também vendiam pedaços de céu, não sei como, na verdade sei, que eu cheguei a vender até. Temos a capacidade, sim, de inventar um ser que não existe. Ou que existe e a gente acha que é daquela forma. Mas pode ter, sim, um Deus dessa forma. Pode? Pode. Claro que pode. Deus vem para você da forma que você quer que Deus venha. Difícil acreditar. Mas muita gente trata o ouro como Deus. Se você trabalhar só pensando no ouro, pensando que o ouro é Deus, o ouro vai vir. Tenha certeza que o ouro vai vir. Então, se você acha que Deus é um homem de barba branca, que está em cima de um trono sentado, olhando para os seus filhos, pode achar também, não tem problema. Isso vem de você. Agora, se você encontrar, eu também quero ver. Se você encontrar, eu também quero ver. Claro. As pessoas fantasiam muito, moço. As pessoas colocam X aonde deve ter um A. A pessoa faz trilho de trem onde passa carro. A pessoa, moço, trilho de trem, trem. Nunca não tem como, moço. É muita fantasia. Você tem que ser simples. Você tem que ser humilde. Você não pode misturar as coisas. Uhum. Poder pode. Você tem livre-arbítrio. Mas será que deve? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Uhum. Já falei isso? É. Correto? Se você é a imagem e a semelhança de Deus, você é um Deus. Você tem a capacidade de poder discernir quem é Deus, como é que pode ser Deus. Pode sim. Aí eu faço uma pergunta mais difícil. Você sabe como encontrar Deus? Sim. Muito simples. Deus está em dois lugares. Dentro de você. Um está aqui e o outro está aqui. Se você une aqui com aqui, você acha Deus rapidinho. Agora, se você separa isso disso, acontece o que está acontecendo no mundo afora. Os dois têm que trabalhar junto. As pessoas demoram um pouco para entender isso. Você tem que unir mente com coração. O todo é quem vai fazer a sua alma viva. Então, junto isso aqui com isso aqui, você vai ter a fé suficiente para poder encontrar Deus. Você não precisa de mais nada. Você tendo Deus, você não precisa de mais nada. Não tem ouro que pague, moço. Vocês vão ter um encontro com Deus e vocês vão saber o que é que eu estou falando. Não tem ouro, não tem diamante, não tem papel que pague, mas a beleza do Pai é maravilhosa. Mundo afora, universo afora, a galáxia afora é muito maravilhosa. Isso que a gente vê aqui não chega nem a ser um pedaço da unha do Pai. Deus é perfeito. Quando vocês tiverem o acesso com o Pai Eterno, vocês vão saber como é que Ele é, a voz bondosa que Ele tem. Vocês vão saber e sentir tudo aquilo que eu tive um dia, a oportunidade de sentir. Moço, eu troco toda a minha eternidade. Toda. Até o dia de hoje, para poder ter outro encontro com Deus. Outro? Outro. O senhor já teve um? Já tive. Como já tive a oportunidade. Moço, a gente quando vai para o Pai, a gente vai por duas opções. Para ouvir a verdade. Que ninguém quer. Que é difícil. Dois, para pegar uma missão. No meu caso, eu fui ouvir a verdade. Eu falava muito a verdade que era mentira. Eu falo muito a verdade que é mentira. Até hoje. Como eu falei para vós, mercê, a gente erra. Uhum. Só que quando o Pai chega pra gente na intuição e fala tá errado, eu pergunto, por que tá errado? Uhum. Foi assim que eu aprendi. Ele fala, porque funciona de outra forma. Funciona assim. Um mais um são dois. Um mais um não são cinco. Você pulou o número aí. Uhum. Aí eu mudo. Eu não sou perfeito, moço. Eu erro sempre. A cada dia que a gente passa, a gente tem que estudar mais para poder aprender mais. Porque a cada dia é uma verdade, uma mentira diferente. Como eu falei também, nada no mundo é estático, nada do mundo é parado. Tudo é em movimento. A verdade que eu contar para você hoje pode ser mentira amanhã. Pode ser que sim, pode ser que sim. Por que não? Então erro? Erro sim. E aprendo com o meu erro. É o que cada um aqui tem que fazer. Nem que seja para maldade. Tem muita gente que erra, é mal, erra na maldade, viu que errou na maldade, e na próxima vez vem e acerta, na maldade. Aprendeu? Aprendeu. Aprendeu que não deve, mas aprendeu. Mesma coisa eu, só que a função é diferente. Eu erro na bondade. Eu vi que eu errei na bondade, vou lá e acerto na bondade. Como existe o lado positivo, existe o lado negativo também. Correto, moço? Sim. A gente aprende nos evangelhos que não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Viver a vida a partir dos anseios humanos nos afasta de Deus? Mesmo Ele estando conosco? Moço, eu falei que existe somente um Deus Supremo. Sim. Correto? Sim, sim. Existe só um Pai. Agora, você tem um irmão. Você tem um pai e você tem uma mãe. Dentro dessa família, você é o único que trabalha. Você é o único que tem condição de alimentar seu pai, sua mãe e seu irmão. Você está servindo a três pessoas. É errado. Você trabalha numa empresa. Onde você tem seu chefe, tem seu coordenador, tem seu supervisor. Você está trabalhando servindo aos três. Está errado? Chefe, coordenador, supervisor. Deus, natureza, guias. Nós somos os últimos. Deus é o chefe, é o primeiro. Eu nunca cheguei pro moço e falei, moço, eu quero pitar. Moço, eu quero um pouco de café. Sabe qual foi a única coisa que eu pedi pro moço? Moço, eu quero respeito. Eu quero humildade. Eu quero carinho, eu quero união e o principal, eu quero estudo. Com o estudo, você sabe o que é amor, o que é carinho, o que é respeito e o que é união. Não precisa ser no livro, não precisa ser nos aparelhos que vocês utilizam aqui hoje. Pode ser um aprendizado na natureza, com seus irmãos. Eu falei também aqui mais cedo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, nós aprendemos com o Eterno. O Eterno é a natureza, é a luz, é o todo. Nós aprendemos com a natureza. Então, se a natureza é Deus, e a gente vem da natureza, a gente é a natureza, então como é que isso pode afastar o ser humano de Deus? Não tem como isso. Não tem como. De qualquer forma, até as formas que você não consegue imaginar, você está interligado com Deus. Então, o que é o pecado? O pecado? Moça, se eu, a partir do momento que eu faltar com respeito com você, eu estou pecando? Eu errei com você. Se eu te matar, estou pecando? Eu errei com você. Se eu xingar meu pai e minha mãe, estou errando? Eu errei com eles. O pecado só são 10. O Eterno colocou até para todo mundo ver. Mas o que é pecado? Pecado é errar. Mas o que é errar? A partir do momento que eu machucar sua integridade física, emocional, espiritual, eu estou errando com você. Isso é pecado. Você tem um dominó. Você faz parte desse dominó. Deus fez os dominós para todos permanecerem em pé. Mas teve um pecador que caiu e acabou levando vários junto com você. Tem como voltar atrás depois de ter caído? Não tem. Só que Deus tem uma mão boa, pegou um por um, sem pressa, com a paz, amor, humildade que tem dentro do seu coração, e colocou cada um no seu cantinho, novamente. O dominó que errou foi para o inferno. Tudo é aprendizado, moço. O dominó que errou viu a cadeia que ele fez, viu o estrago que deu derrubar os outros dominós, os outros irmãos. Pode ser que ele erre. Pode, ele não é perfeito. Errou de novo, caiu. Derrubou todo mundo de novo, uma cadeia. Deus na bondade levanta novamente. O que é que eu quero chegar? Aonde é que eu quero chegar? Vai ter uma hora que o dominó vai ver que de tanto ele errar não vai adiantar ele derrubar os outros. Porque os outros vão se levantar e ele vai se levantar também. Uma hora ele vai perceber que os outros têm que estar em pé. E para os outros estarem em pé, ele tem que estar em pé também. Tem que estar equilibrado. Tomar cuidado para não derrubar. Tem que ficar parado ali, estático, vamos dizer assim. Estático sem estar estático. Está alinhado na bondade. Mas é o que eu falei. É normal errar. Todos erram. Pode ser que outro dominó que vem atrás dele possa ser derrubado também. Nada se constrói, tudo se transforma. Nada se constrói ou destrói. Tudo se transforma. É correto isso, moço? Dizem que é. Eu não posso dizer pra você que é pra aceitar o que eu tô falando. Boa. É, moço? Cada um sabe a sua verdade. Cada um segue a sua verdade. Cada um é dono das suas palavras, dos seus pensamentos. Sim. Então, o que é verdade? O que é real. E o que é mentira? O que é surreal. Muitas pessoas acham que eu sou surreal. Sou tão normal quanto vocês. O senhor está aqui na sala aqui? Tô. O senhor chegou aqui e está na sua parede. Normal. Muito normal. Posso sim atravessar o planeta. Posso sim ir para outro universo. Posso sim sentar no sol. Ó. Surreal, né? Normal. A gente tem apenas ter que ter na mente uma coisa. A fé verdadeira, não somente fé de palavras, mas sim fé de atitude, ela faz com que vós me ser, com que vós me ser, com que eu vá para qualquer lugar e faça qualquer coisa. Somente a fé. Fé em quem? Em Deus. Deus é quem? A luz, a natureza. Se o sol faz parte da natureza, eu posso ir até o sol. Eu estou indo até Deus. Entendeu? É tudo interligado. Não tem para onde escaparmos. Como são os espíritos evoluídos em formas físicas? Você é imagem e semelhança de Deus. Então, eles não são tão diferentes assim como as maiorias das pessoas imaginam. Muitas pessoas imaginam ele como seres super iluminados. Os encarnados, né? Que são, que tem um brilho que chega a cegar. Como é então que muitas pessoas carnais conseguem ver com seus olhos carnais os seres divinos perfeitos? Muitas pessoas falam, é porque eles diminuem a sua frequência, a sua energia, para que possamos enxergá-los. É verdade isso? Para mim não é. Mas para você pode ser que sim. Eu não estou aqui para dizer que é ou não é. Eu estou aqui para poder falar do meu ponto de vista. Eu não vejo eles com essa luz intensa que as pessoas tanto falam. Minha luz pode ser comparada a deles. Isso quando eu estou na minha forma realmente astral. Minha forma realmente de espírito. Aqui veio somente uma parte de mim. As pessoas gostam de enfeitar aonde não há mais espaço. Essa luz. Voltando à pergunta que você me fez. As pessoas perfeitas e iluminadas, elas têm uma aparência semelhante à sua, porém, com algumas perfeições que a carne humana ainda não tem. São espíritos que não sabem mais o que é doença, são espíritos que não sabem mais o que é fome, são espíritos que não sabem mais o que é sede, são espíritos que amam verdadeiramente seus inimigos, são espíritos que respeitam uns aos outros e sabem muito bem qual é sua verdadeira função. Em forma física, falando, eles têm dois braços, têm duas pernas, não têm aquela cabeça alongada que a gente tanto pensa em ter. A gente troca espírito, ser divino, de luz perfeito, com seres de outros planetas. Seres divinos são seres que nós não conseguimos posso dizer. Definir. Definir essa palavra. Porque cada ser divino, ele tem uma forma diferente. Então, pode ser que tem um ser divino que se pareça com um ser humano, mas pode sim ter um ser divino que se pareça com o povo de Júpiter. Claro. Com o povo de Marte. Pode ser um que pareça com um inseto que a gente chama de louva a Deus. Exato. Vocês têm até um, Ganesha. Ó, o elefante. O elefante. Não é, moço? É. Krishna é azul. Então não tem uma definição, uma forma física que eu possa explicar para você. Ha. Ha. É um pássaro, né? Meio na cabeça de pássaro. Fênix. Tá. Pronto. Sim, senhor. E se todos são Deus e Deus está em tudo e é tudo, como explicar e justificar tanta violência entre os irmãos? Moço, ninguém nasce perfeito. Todo mundo está aqui para aprender. Foi o que eu falei. Correto? Você vê uma criança recém-nascida andando? Não vê. Você vê uma criança ficar em pé e andar de primeira? Não vê. Você vê uma criança nascendo falando? Não. Não vê. Nós, cada um que está aqui, é Deus em produção. Exatamente. Eu posso dizer que eu e você somos crianças. Ah. Até hoje. Nossa. Eu, a Joaquim, sou uma criança em aprendizado. Estou engatinhando agora. Então, se eu estou engatinhando, se eu for tentar me levantar e andar, com certeza eu vou cair. Vai cair. Eu vou me machucar. Claro. Não tem experiência. Correto. Agora, se eu tiver um irmãozinho gêmeo, nós dois estamos tentando aprender a levantar. Meu irmão, ele aprendeu a andar primeiro que eu. E ele andou. Eu vendo as andanças dele, me levantei. Só que acabei escorregando e derrubando meu irmão. Eu errei, não foi, moço? Tanto assim não. Às vezes a gente erra mesmo sem ter a consciência que a gente errou. Meu irmãozinho vai chorar, meu irmãozinho vai sentir a dor, meu irmãozinho pode ter se machucado, pode ter rasgado um pouco da pele. Não é, moço? É. Então, o que é que falta, na verdade, em nós, seres carnais e espirituais, para podermos melhorar como pessoas e espíritos? Somente uma coisa. Amor. Você tendo amor, você vai ter humildade. Você tendo amor, você vai ter respeito. Você tendo amor, você vai saber o que é caridade. Você tendo amor, você sabe pedir desculpa. Você tendo amor, você sabe que aquilo que você fez é errado e vai lá consertar. A falta de humildade no coração de muitas pessoas é o que faz com que as pessoas continuem com o sofrimento dentro do coração. A falta de humildade, a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de amor. Você não teve amor, você vai ter esses três aspectos aqui que eu falei. Então, amor é uma coisa fácil de conseguir, moço? Mas e de dar? É fácil? Não é fácil não, moça. Para você conseguir amor é muito fácil. Muito fácil. Deus te dá amor a todo santo segundo. Todo santo segundo Deus te dá amor. Exatamente. Como é que eu sei disso? Novamente, você está aqui, eu estou aqui. Estamos dialogando. Estamos dialogando, estamos falando, conversando. Eu estou intuindo o moço. Você quer prova de amor mais forte? Tem um coração batendo dentro de você. Quer uma prova de amor mais forte? Quando o coração parar de bater, você vai continuar vivo. Só que no lado de cá. Oh, realmente. Quer uma prova de amor mais forte? Sua missão não foi cumprida. Você vai voltar e vai ter novamente o coração batendo. Quer uma prova de amor mais forte? Quando você terminar a sua missão aqui na Terra, você vai para outro lugar cumprir outra missão. Para você não ficar estático, sem ter nada o que fazer. Aprendendo cada vez mais. Vendo as belezas naturais do nosso Pai. Quer prova de maior ou mais forte? Se você errar, o Pai vai te abraçar. Você vai sentir o calor do coração do Pai. Mais forte do que isso na Terra. Que assim seja. E assim será. E assim é. Graças a Deus. Deus é perfeito, moço. Nós aqui não conseguimos ver a perfeição de Deus. As pessoas perguntam. E as pessoas duvidam. Será que Deus existe? Prova que Deus existe. Eu não vou provar, não. O pior cego é aquele que não quer ver. Quer ver uma coisa difícil, moço? Tenta explicar que Deus existe para uma pessoa que colocou na cabeça que Deus não existe. Tem como explicar? Não tem. Tem. Agora convencer você não conversa, não. Para ele, eu sou uma mentira. Para ele, isso aqui é um teatro. Nem imagina a seriedade que a gente está tendo aqui. É falando mal? Não estou falando mal. Você é livre. Mas na hora que você precisar, você pode ter uma certeza, moço. Deus vai estar lá para te ajudar. Você pode ter negado ele a vida toda. Pode ter dito que ele era uma mentira. Que a luz não existe. Que é tudo invenção do homem. Uma hora você vai precisar dele. E ele vai estar lá. E pode ter certeza. Ele não vai te humilhar. Não vai dizer que você estava errado. Não vai se glorificar por estar mostrando para você que ele existe. Muito pelo contrário. Ele vai te dar um abraço quente. Um abraço literalmente da perfeição. E vai dizer: bem-vindo, meu filho. Estava com saudade de você. Eu digo isso porque eu passei por isso. Quanto mais precisei, que eu estava perdido, foi ele que me resgatou. Tive ajuda sim, dos nossos amigos, tive. Mas um poder maior, quem deu energia para eles me resgatar, foi Deus. Cheguei lá, vi as minhas verdades, que eram mentiras, sofri bastante, mas foi necessário sofrer, é necessário sofrer. Aprendi, e quando me arrependi, ele me deu um abraço de pai, e não existe nada melhor do que um abraço de um pai e de uma mãe. Esse é Deus. Deus não olha cor, Deus não olha ouro, Deus não olha altura, Deus não olha se você é gordinho, Deus não olha se você é magrinho, Deus olha seu coração. Você pode estar sim num mundo onde você peca, erra a todo santo momento, mas se arrepender verdadeiramente, se arrepender lá no fundo do coração, Ele te perdoa. A coisa mais difícil é perdoar, e pode ter certeza, Deus, Ele consegue. Ele consegue tudo. Imagine perdoar, que é uma coisa fácil, simples. Um simples difícil. Não é? Chegamos aqui nos minutos finais. Antes da sua mensagem final, o que é o diabo com os espíritos para o Senhor? Isso daqui, moço, eu tenho até que parabenizar você. As portas para nós estavam assim. Você deixou as portas assim. Não está completamente aberto. Tem muito que se trabalhar. Uhum. Mas, para o que estava assim e fez assim... 5% foi para 45%, por exemplo. É. Uhum. Já é muita coisa, moço. Para quem tem um grão de arroz e vier vários grãos cozidos de arroz, perfeito. Quem está na fome não vai reclamar. Nossa. Não é, seu moço? Então, pois você abriu as portas porque estava necessitando de portas abertas para nós. E nós estamos aqui conversando com vós, mercê. Isso daqui é uma oportunidade de mostrar como é que funciona a religião do moço. É uma oportunidade de mostrar como é que funciona as leis divinas. É uma oportunidade de mostrar para as pessoas que não existe somente uma forma de religar o homem ao Pai. Isso aqui é uma forma perfeita da gente poder falar as mensagens que o Pai tem para cada um. Pode ser que minha mensagem não atinja a uma pessoa, mas pode ser que atinja a outra. São palavras que a gente precisa dizer, mas muitas vezes a gente não tem a oportunidade de dizer. Nem todo mundo tem a coragem de emprestar o seu corpo físico para o corpo astral, para que a gente possa trabalhar. Nem todo mundo tem a oportunidade de conversar frente a frente com seus guias. Não é, moço? É muita pouca gente, moço. Pouca gente sabe utilizar verdadeiramente a intuição que tem. Então aqui é uma forma perfeita de mostrar como é que funciona o trabalho ao todo. Não só da Umbanda, pode ser da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, Espiritismo, entre outros. Independentemente, eu já fui carne, hoje eu sou espírito. O moço que é espírita é carne, mas um dia vai ser espírito. Então não vale depender somente dessa linha da Umbanda, dessa linha do Candomblé. Vai depender de várias linhas. Porque tudo é um aprendizado. Não é, moço? Sim, sim. Então aqui... O diálogo com os espíritos. Exato. É uma porta aberta. Onde nós estamos tendo a oportunidade de passar por ela. Para poder ensinar e sim aprender um pouco. Por que não? Então, diálogo, exatamente. Nossa porta estava assim. 5%. Agora? 45%. E ainda tem muito que abrir. Eu vou louvar vocês. E vamos abrir. Que assim seja. Tá de parabéns, meu moço. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá bem, moça. Eu agradeço pela oportunidade, moço. Agradeço também pela iniciativa que você teve, porque eu não sei quanto, se você sabe, quantas pessoas já tentaram fazer isso, porém não persistiram. No início nada é fácil, né, moço? Tem que persistir. E você foi atrás. Olha hoje. Tá perfeito, né, moço? Tem que melhorar, tem. Normal. Ninguém quer nada de ruim pra nós, né, moço? Então quanto mais perfeito, melhor. O de ontem foi perfeito. O de hoje foi perfeito. O de amanhã eu quero que seja mais perfeito ainda. E que os Exus, os caboclos, os boiadeiros, junto com os médios, façam esse trabalho cada vez mais perfeito. Que utilizem a humildade verdadeira para poder ensinar com perfeição e fazer com que as pessoas entendam como é que funciona a nossa vida. Ontem foi perfeito. Hoje foi perfeito. E amanhã eu desejo que seja mais perfeito ainda. Viu, moço? A cada dia é uma melhora. Não adianta nada a gente acertar hoje e amanhã a gente fazer de qualquer jeito. E eu sei que você não é assim. Então hoje foi perfeito, amanhã vai ser mais perfeito ainda. E eu sei que você vai trabalhar para fazer isso. Com certeza. Viu, seu moço? Sim. Graças a Deus. Muito obrigado por essas palavras. Qual que seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Para Joaquim. Moço, a gente tem muito o que aprender. A gente utiliza as qualidades do divino de uma forma errada. Então vamos aprender a utilizar as qualidades do divino de uma forma certa. Você tem a natureza ao seu redor, onde você pode utilizar os materiais da natureza para poder fazer qualquer coisa que você necessitar. Não precisa você... como é que eu posso falar? Não é necessário você trabalhar até morrer, nem morrer para trabalhar. É necessário somente você trabalhar para viver e conseguir se sustentar. Como é que você consegue isso? Com humildade, com respeito. Eu falei isso umas 20 vezes aqui. Mas é o que a gente precisa. A gente precisa de amor, de humildade e de respeito. Vamos trabalhar? Vamos. Mas vamos trabalhar pensando no seu próximo, não somente em si mesmo. Não é, moça? Sim. A gente tem que ter humildade para pedir desculpa. A gente tem que ter humildade para pedir perdão. É isso que está faltando na gente também. Hoje, as guerras que estão no mundo afora acontecem por causa disso. As pessoas não sabem falar desculpa, as pessoas não sabem falar perdão, as pessoas não entendem que isso é o correto a fazer naquele momento. As pessoas acham que isso é humilhação. Se humilhação é pedir perdão, desculpe, mas eu vou me humilhar. Jesus Cristo morreu numa cruz sem ter pecado nenhum. Qual foi o pecado que Jesus teve? Qual foi o pecado que ele fez? E mesmo assim, pelo menos é o que dizem, na cruz ele pediu para o Pai perdoar todos que estão aqui. Eu e você, inclusive. Então vamos perdoar. Vamos se humilhar. Não quer que seja humilhação. Então vamos humilhar. Perdão não é nenhum tipo de humilhação. Mas se você colocou na sua cabeça que isso é humilhação, então vamos nos humilhar. Eu me perdoo, eu te perdoo, eu nos perdoo. Peço perdão aos meus inimigos, peço perdão a quem eu fiz sofrer, peço perdão a quem eu vou fazer sofrer, mesmo sem querer. Peço perdão os erros que eu cometi. Peço perdão ao Pai Eterno por não fazer minha missão da forma correta às vezes que eu deveria fazer. Peço perdão pelos erros que eu já cometi. Peço perdão pelos erros que eu cometi hoje. Peço perdão às pessoas que eu, de alguma forma, humilhei. Peço perdão, sim, às pessoas que, de alguma forma, não se agradou com as palavras que eu disse. Assim como também perdoo aquelas pessoas que me humilharam. Perdoo as pessoas que estão falando mal de mim. Perdoo as pessoas que me devem. Não em ouro, mas sim em palavras, em humildade, em respeito. Eu perdoo. Perdoo, perdoo, perdoo quanto for preciso. Eu perdoo, sim. Não é um perdão que está saindo somente de palavras. É um perdão que vem do coração, que vem da alma. Esse é o perdão. Eu perdoo até aqueles que ainda nem me machucaram. Estão perdoados já. E que o perdão continue assim, hoje, amanhã e sempre. Assim seja, assim o é, assim será, assim o é novamente. Que assim seja. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. E fico muito agradecido. Que Deus possa sempre estar cada vez mais presente em nós e encarnados em vós espíritos, viu? Agradecido, seu moço. Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor José? Pois não. Como é que o senhor está se sentindo agora? Estou bem, melhor impossível. Como é que é trabalhar assim com um espírito como o Pai Joaquim? Perfeito. O caso aqui é o seguinte. Eu aprendo com ele a cada segundo. Oh. A cada conselho que ele dá, a gente vai aprendendo, querendo ou não. Né? Então, muitas vezes a gente, eu médio, uma entidade trabalhando junto dentro de um templo religioso, onde ele dá alguns conselhos e acaba aqueles conselhos servindo para mim também. Então, nossa, é perfeito, né? É indescritível, vamos dizer assim. Claro. E por que você se permitiu intermediar um diálogo com os espíritos? As portas estavam abertas, né, Lúcia? Então, assim, como quando você tem uma oportunidade de mostrar como é que funciona a verdade verdadeira mesmo, assim, no pé da palavra, sim. Ah, então a gente pega essa oportunidade e vai. Oh. Né? Então, quando vê a oportunidade de poder mostrar as palavras de Pai Joaquim, de poder mostrar como é que funciona a minha Umbanda, vamos dizer assim, né? Eu peguei essa oportunidade e fui. Né? Então, como é que eu posso falar? É somente isso mesmo, oportunidade. Você tem a oportunidade de aprender, você tem a oportunidade de ensinar. Ah. Hoje, tem algumas coisas que ele falou pra mim que eu nem imaginava. É? Então, eu tanto aprendi como ensinei. Nossa. Correto? Sim. Não eu, mas a matéria ajudou, vamos dizer assim. Né? Então, abriu as portas e eu passei, junto com o Pai Joaquim. Junto com o Pai Joaquim, ele foi na frente, né? Claro. Eu somente servi como instrumento, vamos dizer assim. Claro. Você é nascido aonde? Eu nasci no interior aqui de Sergipe mesmo, na cidade chamada Boquim. Que legal. É. Que cidade estamos aqui realizando? Aracaju, Aracaju, Sergipe. Claro. Você Já conhecia o diálogo? Há quanto tempo você conhecia? Então, eu já conhecia. Já. Faz mais ou menos um ano. Nossa. Essa média aí, né? Onde eu tive a oportunidade de ver a conversa com o pai preto e pai Joaquim de Aruanda, se não me engano. Né? Aí, dali em diante, só foi aprendizado. Foi de pai Joaquim para Exu Caveira. Nossa. Eu vi dos Erês também, só esqueci o nome deles. Claro. Seu Giramundo também, eu já tive a oportunidade de poder assistir o debate dele. Sim. Né? O diálogo com ele. Perfeito. É, tem muito aprendizado, a gente tem muito que aprender ainda. Eu aprendo muito, cada vez que eu assisto lá é um aprendizado diferente, uma coisa a mais para poder colocar na mente. Você imaginava que eu ia passar pelo Sergipe algum dia? Imaginava, só não imaginava que era eu. Só não imaginava que eu um dia ia ter oportunidade. Ou ia ser convidado, né? É. Claro. Mas eu aí, ó, tá vendo? Aí eu aqui com você. Graças a Deus. Nem imaginava. Sim. Então isso é a perfeição, né, desse trabalho, porque os espíritos que coordenam e vão sempre atrás daqueles que não têm essa ambição nem de aparecer e nem a ganância, né, de querer com o fato de o nome estar lá, a mediunidade estar sendo mostrada, querer ganhar alguma coisa com isso. Exato. É tudo, é como eu costumo falar, Deus é perfeito, Deus faz tudo perfeito. Ah. Então, se a gente está aqui, foi Deus, sim, junto com as entidades, é, quem programou isso tudo, né? Antes da gente até. Antes da gente se imaginar que estaria um na frente do outro aqui, já tinha tudo já reservado lá no astral. É muito bonito. Né? Não existe, para mim, pelo menos, não existe esse negócio de sorte. Existe, sim, um encontro já marcado. Sim, acredito, né? Independentemente do nosso querer. É. É. Dá pra ver, assim, a sua alegria, assim, sabe? Isso é pra mim uma forma de ganho, assim, tanto quanto é o tesouro que os espíritos passam, essa felicidade de um médium, de a espiritualidade ter o trazido para funcionar como ponte desse conhecimento para tantos outros. Só tenho que agradecer, moço. Não é? Eu só tenho que agradecer. Você fazendo uma coisa que você ama, é, perfeito. É como ele mesmo falou, que eu me lembro. Você fez aquilo que você precisa fazer. Você ama fazer aquilo? Não precisa mais nada. Tá aí o... A fórmula da alegria é essa. Fez o que você ama, acabou. Já ganhou tudo que podia ganhar, né? Graças a Deus. Principalmente quando você já está junto com Deus, né? De alguma forma ou outra. Graças a Deus. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estudo através do seu aparelho mediúnico. Agradeço também pela oportunidade. Gratidão. Para você conseguir amor é muito fácil. Muito fácil. Deus te dá amor a todo santo segundo. Todo santo segundo Deus te dá amor. Exatamente. Como é que eu sei disso? Novamente, você está aqui, eu estou aqui. Estamos dialogando. Estamos dialogando, estamos falando, conversando. Eu estou intuindo um moço. Você quer prova de amor mais forte? Tem um coração batendo dentro de você. Quer uma prova de amor mais forte? Quando o coração parar de bater, você vai continuar vivo. Só que não vai de cá. Oh, realmente. Quer uma prova de amor mais forte? Sua missão não foi cumprida. Você vai voltar a bater novamente o coração batendo. Quer uma prova de amor mais forte? Quando você terminar a sua missão aqui na Terra, você vai para outro lugar cumprir outra missão. Para você não ficar estático, sem ter nada o que fazer, aprendendo cada vez mais, vendo.